Tasset, 5 minutos, 37 segundos. 2002. A. Um número variável de instrumentistas toca, com maior intensidade possível, o maior número de sons possíveis, durante 5 minutos e 37 segundos. B. Um número variável de pessoas produz sons, na maior quantidade possível, com grande intensidade sempre, durante 5 minutos e 37 segundos. Pode-se dividir a peça em 3 movimentos, sem pausa entre eles. 1. 2 minutos, 3 segundos. Ataca. 2. 41 segundos. Ataca. 3. 2 minutos, 53 segundos. Preferencialmente, toca-se com um cronômetro. Se for resolvido desrespeitar o tempo, é aconselhado que todos toquem até ensurdecer.